Tá legal, um abraço a você que ligou e participou. Valeu, hein? Vem chegando aí, a voz da periferia. Em Imperatriz, 19 horas. Sua voz da periferia, destacando as notícias do dia a dia. Estou de plantão, lá vai o camburão, atrás do ladrão. Pai de família tá muito revoltado, pai de família tá sendo ameaçado. O menino morreu, eletrocutado. Parece que acolá tem o mano baleado. É muita treta, mataram o Gil Capeta. Dona de casa tá se reclamando, dentro de sua casa o tapuru tá entrando. O lixo acumulou na calçada. Aí prefeito, cadê nossos direitos? Pagamos impostos e até agora nada feito. Como é que é, prefeito, como é que é? Nas ruas da cidade tem um mundo de lixão, por onde a gente passa um imenso podridão. Cidade limpa, mano, é bem mais vista. Se é suja, como é que tem turista? Todo mundo se mobilizou, ajudou quem estava precisando do outro lado do mundo. O choque foi profundo, o choque foi profundo. A luta pela vida é simplesmente tudo. Mais dinheiro, miséria, é coisa séria. De um lado ou de outro eu vejo situações. Isso me deixa irritado com tantas preocupações. Enquanto os Estados Unidos luta pela guerra, o meu país vive lutando contra a miséria, desespero, fome e muita correria. Esse é o jornal do nosso dia a dia. No mundo de hoje em dia a revolta continua. Muitos mano vivem aprontando pelas ruas, mão armada na parada e quem parou no sinal vermelho. A situação tá cada vez piorando. Que mundo é esse que a gente vive passando? Moleque novo vive se drogando, moleque novo fica assaltando. No outro dia a gente vê mãe chorando. Ele sai de casa e não dá satisfação. Quando a notícia vem, mano, ele já está dentro do camburão. Pode crer, rapaziada, na boy MC sem parada errada, tá ligado? Fique esperto, irmão, essa é a voz da periferia, pode crer.